diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vou mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda para as safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 105 entra fluiu, levando as levadas que você nunca ouviu. Evoluiu, vem na vibe da Carola. O tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no liso ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. No tamborzão te faz mexer, mexer, mexer, mexer, mexer. Pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. No tamborzão te faz mexer, mexer, mexer, mexer, mexer. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Sabe quem chegou? Carla Carola. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda para as safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando as levadas que você nunca ouviu. Evoluiu, vem na vibe da Carola. No tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no liso ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. No tamborzão te faz mexer, mexer, mexer, mexer, mexer. Pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. No tamborzão te faz mexer, mexer, mexer, mexer, mexer. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Sabe quem chegou? Carla Carola.